Você está de parabéns, viu? Obrigado. Esse é o primeiro da carreira, Leonardo? É o primeiro. E você está há quantos anos ensaiando, treinando, montando repertório para gravar esse primeiro CD? Né? Assim, o repertório foi mais ou menos uns 2 anos de preparação e gravei. Escolheu a dedo, hein? e o CD foi 1 ano gravando. Você fez produção lá no Zen Studio, aqui em Brasília mesmo, um estúdio muito bom. E... É meu amigo Andy, né? O argentino. Amigo Andy. O Leonardo, essas músicas estou vendo aqui, inclusive a gente vai tocar daqui a pouco. Você vai dizer sim. É uma autoria sua mesmo, né? É autoria minha. Você é um cabra danado para compor? E de onde vem tanta inspiração, Leonardo? Um cara apaixonado. Você geralmente compõe quando você está realmente apaixonado ou naquele momento assim de alegria, está de bem com a vida, está em estado de graça? Acho que para o compositor, acho que tudo inspira, né? É verdade, né? Independe da situação. Aquela dor de cotovelo, às vezes, traz aquela moda apaixonada e que vende milhões de CD. Exatamente. Vamos ouvir então, Leonardo. Você vai dizer sim. Canta Leonardo Soares no Mundo Sertanejo. Você olha pra mim agora, me diz que tanto faz. Chega mais perto e olha de novo aqui pra esse rapaz. Você se acha mais que demais, não quer nem saber de mim. Pois chega junto e vem com tudo, você vai dizer sim. Olá, eola, é, agora eu quero ver. Olá, eola, é, o que é que você vai fazer? Olá, eola, é, não consegue resistir. Olá, eola, é, eu tenho você aqui. Se você olha pra mim agora, me diz que tanto faz. Chega mais perto e olha de novo aqui pra esse rapaz. Você se acha mais que demais, não quer nem saber de mim. Pois chega junto e vem com tudo, você vai dizer sim. Olá, e olá, é, agora eu quero ver. Olá, e olá, é, o que é que você vai fazer? Olá, e olá, é. Aí, Leonardo Soares, muito bacana essa música, né, cara? Assim, é legal, bacana, né? É muito. Mais uma salsa, né? Assim, Boa pra dançar, né? Boa pra dançar. Leonardo, você é natural de Brasília mesmo? Isso, sou daqui. Lá de Itaguá, né? Você mora... Eu moro na Asa Sul, mas eu nasci lá em Itaguá. Nasci em Itaguatinga. Itaguatinga é uma cidade linda de Brasília, é uma região administrativa de Brasília, onde eu moro, inclusive, viu? Ah, sim. Moro, minha família, tenho tantos amigos. Itaguatinga, diga-se de passagem, é onde nós temos a melhor vida noturna aqui de Brasília. Vi muitas casas de shows. É, praticamente os shows se concentram mais nas casas noturnas de Itaguatinga, né? É claro que em outras cidades nós temos casas noturnas boas também, mas a maioria está em Itaguatinga. Portanto, um abraço aos taguatinguenses que ouvem também o nosso programa. Pela Atlântica FM, do Duplo Bandeirante, que exibe o nosso programa, que tem uma abrangência muito boa ali em Itaguatinga, Guaraú 2 e região, né? Um abraço, JJ, todos da equipe da Atlântica FM, do Núcleo Bandeirante, exibindo o mundo sertanejo. Leonardo, e o nosso amigo Jorge, né, diretor social do Clube dos Previdenciários, onde eu sempre faço shows também, né? Faço shows, aliás, muitas atrações bacanas passam por lá. E você vai, inclusive, estar convidado a dar uma canja comigo lá no próximo dia 19 de abril, viu? Com certeza. Vou fazer um mega show no Previ. E você é meu convidado especial. Tá certo, estarei lá com você. Ô Leonardo, para contratar o seu show, os nossos contratantes do Brasil que querem levar o seu show, esse estilo bacana, nós temos aqui salsa, temos o que mais? Isso, meu estilo é mais pro pop rock. Assim, pop, né? Rock, pop, né? Rock, Então, mas o Brasil ama também o rock. Ama. O mundo sertanejo também é rock. Isso. Aliás, estão gravando por rock nejo, né? Sim. Músicas sertanejas misturadas com rock. É. A música brasileira é querida, é aceita, né? Independente do estilo, né? A música é universal. Claro, né? Claro. O rock, o sertanejo, o MPB, o forró, são estilos assim, muito bem aceitos pelo brasileiro. Isso, né? Isso. Essa música que nós vamos tocar do seu CD, Está No Meu Olhar, é também autoria sua? É autoria minha também. Qual o ritmo delas? Essa ela é mais pro rock, essa mais pro rock, mais pro, né? Rock. É bem bonita, romântica. Então, pros apaixonados, canta bonito. Leonardo Soares, Está No Meu Olhar. Sonhar, eu pensei, com amor que ainda não veio. A sonhar que este dia ainda vai chegar. Meu amor, não precisa esperar. Eu cheguei, vem comigo dançar. Coração, veja, está no meu olhar. O amor que está à procura já é seu, está no meu olhar. Baby, vem que eu quero te entregar. Baby, vem que eu quero.

Sei que você está ferida, amor, meu engano. Machucou, eu errei, mas queria você. Eu sou de você, meu amor. Leonardo Soares! Vozeirão, né? Obrigado. Leonardo, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, para os nossos contratantes contratar o seu show para a sua cidade aí, para alegrar esse povão querido aí da sua cidade, os contratantes que podem ligar para qual número? É, podem ligar no 61-8116-4010. 61-8116-4010. 4010. E tem o site também, se quiserem entrar, ouvir, lá é o cantorleonardosoares.com. cantorleonardosoares.com. Isso. No Facebook também, né? Só tenho por enquanto o site, aí lá tem contatos, tem tudo, tem, né? Tudo, muito bem, site. Leonardo, olha, leva o nosso abraço lá ao nosso amigo Jorge, do Clube dos Previdenciários, a todos da sua equipe de produção, seus fãs, tá bom? E volte mais vezes aqui no nosso programa para cantar mais. Volto, com certeza, tá bom? Com certeza. Sucesso, meu amigo Leonardo Soares. J. Neves canta no mundo sertanejo de seu novo sucesso, Avião.